Salvador, ground at about 3:33. Good evening. Runway like 8 now, Fox now. Good evening, Zorpa Zero 3. You clear taxi via Alpha. Ultra taxi Juliet, sir. Alpha holding short on Juliet at about 3:33. Tatan, passa nível 150, chame o centro do Recife, frequência 12685, alterna 12345. Então vai chamar Recife 12685, alternado 345, botão 3258. Taxi Oceaner 6310148, 2:45, alterna Natal. Céu Oceaner 6310, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 015. No ponto de espera, chame torre frequência 18.62, 6310, tem um bom voo. Via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, chamando a torre 18.62, obrigado, 6310. Ligador 35591. Sim, completo final, chame torre na frequência 118.62. 118.62, sim. Now, via India to holding point 2810. After the traffic has cleared your radio, clear taxi via Juliet until Adim Gate 08. At Adim Gate 08, you're going to follow me vehicle of Infraero. Until your parking spot, it's going to be on 1010, Rafa 083. Roger, after the Airbus of Avianchi, continue to via Juliet until Avin stand number 8 and waiting for stand number 10 for us. Waiting for the follow me, Avin stand number 8. Thank you. Roger. Salvador, voo 106, pronto para pushback, isolamento 05. Portão 5, ciente, coordenação com a equipe de solo, senhor. Após o Alfa 330 da Europa passar a cauda, o senhor tem livre pushback acionamento. No portão 5, chame pronto para o táxi. Após o treino da Europa, está autorizado 1096 em coordenação. 313, Ivana Fox. 313, autorizado Alfa, chame ingresso no Juliet, senhor. E Alfa, reportará Juliet, né? 313. Rápida junta. Xana 6313. Observe o Boeing da Gol. Tá puxando aí no gate 5. Assim que o mesmo livrar o eixo da Juliette, está autorizado para seguir para o gate 01. Aqui após o Boeing da Gol, passar da Juliette para o 01, está autorizado. Né? Com 096 pronto para o táxi com 153 a bordo, 6036, alterna Recife. Teste com 096, táxi em frente, Alfa, ou melhor, Índia, e no ponto de espera da 1018-6, a torre, boa viagem. Gente, Índia, ponto de espera 18-6, obrigado, motorista. Boa noite, 355591. O 355591, Lisa Tax Alfa, Juliette, pátio 3. A posição é a 03 do pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, posição número 3, 355591. Controle Salvador, boa noite, Xanero 6310. Xanero 6311, contato ao radar, sub manter o 350, sair da PUC. Xanero 310, pode voar direto ao Caju? Oi, Jamo, Xanero 6311. Jamo, Xanero 310. Salvador, 1096. 1096, contato radar da colar, submeteu 370, pede a mão. 370, com homem, gol no 096. Júlio 096, seria a Tida presente? Negativo, mantém a saída. Ok, mantém a saída. Passaredo 2228, boa noite. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. A decolagem da pista 10 com a primeira curva à direita, a subida Arbor e após Arbor Elephant e após Elephant conforme o plano. Decola, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5023. Afirmativo, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolando a pista 10, ficou curva direita, porque perdeu da arma. Se pisar, arma com porra em Elefa, depois Elefa, de acordo com a roda do plano. Sequência do controle de Salvador 208, para o transponder 5023. Correto, passarei 2228, chamo para o push e acionamento. Salvador, tempo 5216, sem reclamação Serra, coordenação nível 130, né, Caju? Ok, trip 5216, nível 120, aguarde um instante a cópia. Corrigindo, nível 130, 130. Ok, o 130, aguarde um instante a cópia. Aguarde. Estabilizado o localizador azul 4298. Azul 4298, completo sinal, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, azul 4298. Chanel 6310, chame o centro Recife agora na frequência 12685, alterna 134.5. 12685, 134.5, 6310. 5216, cópia. A escuta, prossiga. Ok, está autorizado Aracaju, nível 130, via Golf 677. Decolagem da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 120 decimal 8, acione 0263 no transponder. Autorizado, 130, para a Aracaju, saída Conde, Golf 677, decolagem 10, com a primeira curva à esquerda, transponder 0263 e controle 108, 5216. Correto, trip 52 no meio, chamo para o puxa e acionamento. Olha, puxa e acionamento, 52 no meio. Chame o centro Recife na frequência 2085, altera no 34.5. Presente, 534, no 0-1-1. Solo Salvador, Azul 4298, segurando a foto, cara. Azul 4298, boa noite, está livre táxi, Alfa Juliette, o gate é o 3. Alfa Juliette, gate 3, Azul 4298. Os 228 da passarela estão autorizados, chame táxi. 3305 acionando em identificação, chegada Mari. Desse mantenha 2 mil pés, altímetro 0015. 2.0015 na Mari, já 3305. Solo, Tripe 5216, para puxa acionamento. Tripe 5216, aguarde o início do táxi do ATR da Passarela, da retaguarda. Caso tenha condições de efetuar o pushback em coordenação com a equipe de solo, está autorizado. Se negativo, aguarde o início do táxi do ATR e após está autorizado, chamando o táxi posteriormente. 5216 da Tripe. Ciente, Tripe 5216. Passarelo 2228, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186. Passarelo 2228, pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Tripe 5216, está autorizado o push e acionamento, chame táxi. 7, já tem Tripe 5216, iniciando. Salvador, Tripe 5216, para o táxi, estação 350, alterna Salvador 529. É, por gentileza o POB novamente, o Tripe 5216? 52, 52. Copiado, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, boa viagem. Centro de táxi, seu ponto de espera, chama a torre, 18-6, e corrigindo o PLB, senhor, é 5-3, o PLB do 5-2-1-6. Ok, 5-3, o 3-5-2-1-6. Vivo 180, sai da árvore. 180, porque da árvore, 2228. Controle Salvador, o trip 5-5-5, boa noite. Time? É o trip 5-5-5, passando a posição 11. Trip 5-5-5, acendo dedicação, foi bom, fim para o ponto da descida. Entre na altura de apelo. Autorizado o apelo, 5-5-5. 5-5-5, cara. Controle passarinho 2224, senhor autoriza voada, presente a AFA. Passarinho 2228. Ouvi-me? É o passarinho 2228, senhor autoriza voada, presente o ar, AFA. Elef, está autorizado. Obrigado. Controle Salvador, 5-5-2-1-6. Prossiga, 5-5-2-1-6. Da Colombo agora, senhor, estamos transferindo. Como transponde essa nada, 5-5-2-1-6? Responde ao 0263, senhor. Alto radar, subiu, manteu nível tipo 130, sair da Conde. 130 da Conde, tá cruzando 2008, a gente vai direto com o senhor. Autorizado. É, obrigado. Aliança visual, Oceano 3305. 3305, passa dona, completo sinal do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 6200. 286, obrigado. Azul 4235. Salvador, 3555, no ponto ideal de descida. 3555, desça e mantenha 050. Seguinte. Azul 4235, desse mantenha 4 mil pés, chegada bomba, ajuste altímetro 1015.095. E 228. Prossiga. Seu destino é a vitória da conquista? Irmão. Vitória da Conquista, confere. Afirmativo, Vitória da Conquista, gente. Vou direto, Vitória da Conquista. Vai lá que a gente vai, obrigado, senhor. Salvador, boa noite. Ultimer 6313, portão 5, Sierra para Guarulhos. Boa noite, Ultimer 6313, autorizado Guarulhos. O nível é o 340. Prossegue na Upezulu 10 até SMAP. Após SMAP, direto Awake, Alpha, Whisky, Alpha, Kilo, Echo, Awake. Após a Wake, direto Maricá, em Maricá intercepta a Upezulu 44, prossegue até Nilsa. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, direto Bridge, para interceptar a Upezulu 10. O controle 120 decimal 8, o transponder 5027, o Ocean 6313. Ocean 6313, pode aprovar o plano que ele foi apresentado pela empresa, Upezulu 10, Bridge, Upezulu 16? Ok, então aguarde só um instante, eu vou checar a sua rota junto ao centro, o 6313. Em mais um minuto eu estarei voltando com a cópia. E agora sendo apresentado foi Bridge, Upezulu 16, Bravo Upezulu 13. Aguardo, obrigado. Ok, ciente. Retoração para sequenciamento, curva à direita na proa 290, limite é várias proa 10. na proa 290, corrigindo o limite. Voar nessa proa por 10 milhas. Este, 5,5. Afirmativo, o tráfego precede um eco 190. Está agora a 25 milhas da posição dura. Este. Atingiu 1-2-0. 246, sendo identificação, chegada a voo, desse mantém o 060. 060, voo 1-2-4-6 na boca. 55-5-9-1-5, desse até o nível de voo 090. 55-5 para o 090, é isso? 1-3 está pronto para cópia. Prossiga. Ok, está autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 16, até Belo Horizonte, para o Hotel Zulu. Após BH, direto Trive. Após Trive, direto Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120.8. E o transponder 5027. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Bridge Ponto. Saída da Elveda Bridge, curva direita. Controle 1208, transponder 5027. Ou Chanel 6313. 6313, está correto? Chame para o push e acionamento, quando pronto. Maravilha. 2 minutos para o pushback no portão. Descente. 55-15, reassuma a navegação na proa da posição pelo. Descendo agora até 4 mil pés. 55-15. 55-15. O azul 4235 desse mantém a 2 mil pés. 5-0-5-4-2-5-5. Ajuste 1015, exato. Aos 1-2-4-6, redução para 2-2-0-9. 62, confirma a matrícula. Chanel 6224. Chanel 6224, está acionado transponder 4103. Ok, desse mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. Ajuste o cimento 1015. Desce mantém 050, chegada a Mari, é 0615. 5555 está autorizado voador, tem condições de interceptar? Negativo. Oi, Duna. Autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, me apresenta. Patango, Otávio Romeu, Eco. Prossiga, boa noite. Sareio do 2228, chame C3 Recife na frequência 1260, alterno 288. Boa. 4. Otávio Romeu, Eco, tá em qual pátio? Hotel Romeu Eco, então está autorizado o porto seguro, inicialmente restrito 1000 pés no corredor Axé. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, seguindo a linha do litoral. Aguarda a autorização do controle para acender ao nível, 065 e prosseguir visual. O controle opera em 120 decimal 8, a torre 118 decimal 6. E o transponder, acione o 0260. Capizona ILS, retidão do 0, azul 4235. Azul 4235, completo final, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 86, obrigado, boa noite. Trip 55 no 5, desce até 3000 pés. Desce para 3000, sim. Para o táxi. Zero meia zero, gol 1246. Gol 1246, desce e mantenha 4000 pés. 4000, gol 1246. 76, com 5 horas alternando o galhão. 7613 ao chanel, livre táxi à direita, no ponto espera 186, a torre, boa viagem. 186, a torre, né? 313, boa. No 5 foi autorizado a interceptar, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 5 no 5, sim. Completa a redução para 1709. Desça e mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 1246. 1970, 2000 pés em forma estabilizada. Controle Salvador, boa noite. Gol no 888, gente da informação aqui, terra na sua. Gol no 888, passando identificação, chegada a BOF, desça e mantenha 4000 pés, 1016 o ajuste. 4000 pés com 1016 no ajuste, gol. 5555 interceptado e avistado. 3555 iniciando sua aproximação, completo final, chame torre na frequência 118 decimal 62. Gente, graças, boa noite, bom trabalho. Boa. Uno 970, essa identificação desse mantém o 060, ajuste altímetro 1016, zona 096. Seu número 5 na aproximação, mantenha a chegada. Salvador, o trip 5515, boa noite. Afirma Salvador, boa noite. O trip 5393, autorização João Pessoa. Trip 5393, boa noite. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, até o destino. A decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca. transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5032. Foi autorizado 190 Golf 677 de fora da 10 com primeiras curvas esquerda, saída Puca Caju. Chama o controle 120 decimal 8, Sucana 5032, transponder 5392. Correto, trip 5393, chama para o puxa acionamento. Camara. 10.32.000 com 1.015 informará, o chanelo 62, 2 sábado. O Guno 24.000, ajuste o time entre 1.0 e 1.5. PN, 1.015, número 24.000. Guno 970, voe em TAP, desça e mantenha 3.000 pés. TAP 3.000 pés, 9.000. 235, prossiga via Alfa e chame a cidade Juliette. Alfa, chamarei para Juliette, azul 4235. Avisado, avistando, gol na 246. Livre o táxi pelo pátio 3 e reporte para ingressar no principal. Salve, Salvador, aqui o pátio 2, azul 4298. Está autorizado Petrolina, o nível 300, via UPZULU 20 até o destino. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Flock, controle 120.8, transponder 5034. Até o destino. Depois da 10 com curva esquerda, segue Momo, transição Flock, controle 20.8, 5034, transponder azul 4282. Azul 4298, tá correto. Chama para o push e acionamento quando pronto. Chama quando pronto. O 4235, gente, livre ingresso no pátio principal, o gate é o 08. E fique atento, a viatura da Infraero próximo ao gate 7 vai ligar até o 8. Gente, azul 4235, via Juliette até o gate 08, atento à viatura da Infraero. O azul 4235, desconsidere aí a instrução de seguir follow-me. Prossiga direto para o gate 8, está autorizado. Gente, direto para o 08, azul 4235. Estimativa, então faça o 180, mantenha a posição e chame a torre, 18.6 para iniciar a decolagem do pátio 3. 2.6, passando, obrigado, boa noite. 5.5 livrou na sua escopa. 5.5 no 5. Livre o táxi via Alfa e Juliette. E aguarde no pátio 3, temos um Sikorsky aí à sua esquerda, ele vai iniciar a decolagem do pátio 3. Reporte para ingressar no pátio 3, o 5.5 no 5. Alfa Juliette visual com rotativa. O helicóptero já iniciou a decolagem, está autorizado o ingresso no pátio 3. A posição é a terceira. Ou siga as instruções do sinalizador do pátio. 3.3, você não filma na tela. Trip 5.393, pátio 3, posição de número 3, para a posição. Trip 5.393, aguarde o tráfego da companhia, vai parquear ao seu lado. Após o mesmo, e o senhor inicia no 3, chamando o táxi posteriormente. Após o mesmo, vai indicar no 3, chamando o táxi posteriormente. Autoriza a lenda para o 63 no 3. O teu perfil, o Golo 970. Estabiliza um localizador, chama 62 no estado. Centro, chama 6224, complete final, chama em torno 118, décima 62. 1186, já. O controle é o 6313. Autoriza a lenda para o 6313. 289 afirma, eu sou o número 4 na aproximação. Controle Salvador, Ocean Air 6313, decolado, solicita a gentileza para o Adileda. Mantém o perfil da saída, Ocean Air 6313. Mantém o perfil 6313. Matango Hotel Romeo Eco. Controle, boa noite, Hotel Romeo Eco. Hotel Romeo Eco, 1000 pés, corredor Axé, na escuta. Afirmativo, passando agora o farol de Tupã. Salvador, Golo 246, livrou na 646. Golo 246, táxi autorizado, Alfa Juliet, gate 5. Alfa Juliet, gate 5, Golo 246. Chame táxi.